La pista. O sea, 3.000 pares de cosas subidas. Para 3.000 na sua escuta, Serra de Mão. Mantém a proa, 3.000, ou pode manter o perfil? Mantendo a... pode manter a saída, porém, subindo restrito para 3.000 pés. Sérgio Cruzado. Salvador, Cotoura, Matrista, 1.113, está na cidade do Rio. Força Aérea 1345, identifique chegada a Mário, da presente voa Mário para interceptar a chegada, reporte das descidas. 1345, da descida, presente fora Mário. Ciente, desça para o 060, o Força Aérea 1345. 1745, desça para o 060. Na 10, o vento é 1950 graus, 099. 73, contato radar na decolagem, sai para 310, sai da PUCA. PUCA para 310. Web 5826, solicitou para sequenciamento, esquerda para o 010, limite ao localizador. 010, limite ao LOC, 026. 60, 73179. 23179, chame Recife, 251, 3325. Sim, aqui Salvador, Porto Seguro, vou ver em parte de conta as pistas que você utilizar. Porto Seguro, 1.010? Só um minuto para a cópia. American Knight Zero, approved starting. KKPN Push, Home Tech. Só 3.000, na proa do Pelo, 35.207. Está autorizado, dona de voador, né? Mantenha o Pelo, 35.207, descendo para 3.000. 3.000, Pelo, 35.207. Web 5826, 4.000 pés, o ajuste no 020, aguarda no vetor para o localizador. 4.000 no 020, aguarda, 26. O Fox India tem cópia? Ponto seguro, 1.010, aprovado, é coluna 7, apoio a placa de rede, corredor Axé, acionado transponder 0271, quais são? Afirma aqui, 0271, mantém 0271 no transponder, o controle 120.8. Afirmativo, parte 4, tá bem? 3-2-2-8-9-5 para acionar a peça de colagem, 1.020, morreu. Bom dia, total 99-1-1, ciente da Juliette, 310 Fortaleza para autorização. Para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado, portal 310, volta conforme o plano, Momo, Cóctico, vai ser conforme, decola no zero, curva esquerda, subida Momo, transição para o ti. 5005 transponder, controle 120.8. Autorizado 310, Fortaleza. Olá, Momo, Colmo Pro T e prossegue. Pista 10, curva esquerda, Momo, transição Cóntimo Pro T. 5005 transponder 1208, é o controle total 9919. Vamos lá direto de destino, é a radial 270 de Salvador? Positivo, vai para a proa 260, está ali de ascensão na escuta, quanto possível para o alto destino, positivo? Sente a proa para o destino da presente seria? 270. Sente, voa direto de destino, é a ascensão 160, quilo Serra Lima. Direto de destino, ascensão 60, Serra Lima, positivo. Web 5826, reduza para 1709. 1.970, vai ultrapassar esse limite. Voando para o 050, nesta proa intercepta o localizador. 050, intercepta o 50, né? Prossiga, 1.345. Quantos Confirma a velocidade do Força Aérea. Qual a velocidade solicita? A velocidade liberada para o Força Aérea na 345. Mike, com Delta 1000 pés ingressando no STPR, reporte para descida, na prova do farol de Capão. Teste copiado. 2.000 desce para 3.000 pés, ajuste 1.020. 3.000 pés, coisa né? E Serra Lima, confirma o estimado de pouso. Confirme. 11.53. Copiado. American 980 is ready, copy. American 980, taxi approved in the FX3, in the now from Shielder Road, point 110, the aircraft tower frequency 118.95, and Canadian 020. 1020, 118.195, understand for the tower. That's correct, American 980, taxiing in the now from Shielder Road, point 110. American 980, clear to taxi the ramp, India and Alpha, holding point, runway 10. Confirm a full on board, please. Me solo, em 1219, ao livrar. Por isso, eu tenho taxa, só 9-9-1. 9-1-9. Salvo, Salvador 605, livrando na ECO. Alfa reforça o Santos Juliette, o Mérico. Uno, menos 95, tá bom. Alfa reforça o Santos Juliette, 105. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Paulo Salvador, muito bom dia, 5437, autorização para consciência da Juliette. 5437-380. Tá com quem? Só um minuto, separa da El. Da El, né? Escuta, 5437. Funciona 1345? Funciona 1345, não escuta, precisa. Apenas para informação, tem um tráfego agora na sua posição de 11 horas, 12 milhas, no deslocamento oeste, cruzando 9.500 pés em ascensão 160. 1.375. Ah, está livre o pouso, 910. O vento é 1.40 graus, 1.09. Trip. 5437. Tomando o confis 380, comprovado, volta conforme bridge, cruzando no meio, conforme o plano, decola 10 com a direita, transcrito da Orlando, após ler da voa bridge, vamos interceptar o V, sai conforme. 5111 transponder, controle 120.8. 9 TAP. Nível 380, decola da 10, curva direita, no perfil da Dael, após bridge. Adiciona 5111, controle 20.8, grupo 5437. Estou confirmando a saída, Dael, Leida, pode Leida, pode abrir. Sim, Dael, Leida, grupo 5437. Chame quando pronto, puxa acionado. Até parar, 5437. No 605, ingresso ao Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, no 605. Passarei 2223, cópia. Pronto, já escuta. Conquista 260, decola no zero, curva à direita, perfil da Arbor, após direto, 5114 transponder, controle 120.8. 260, decola 3, curva à direita, 3, Mota 14, sem quanto ponto posicionado. Solo Salvador, voo 1933, para autorização, sim. Da informação Juliette Guarulhos. 360 já aprovado. Faz cópia. Pronto, 360, voo 1933. Guarulhos, 360, volta conforme o plano, vídeo para o Zulu no meio, para o hotel Zulu. Após conforme, decola 1-0, com curva pela direita, no perfil da aérea, lei da pós da quadril, aerovia. 5-1-2-1, transponder, controle 1-2-0.8. Autorizado para Guarulhos, 360, de acordo com a rota do plano, aperto Lu 1-0, frito e aperto Lu 1-6, bravo, hotel Zulu. Decola da pista 1-0, com curva pela direita, da aérea, da 3-5-1-2-1-2-0-8, com 1-9-3. A cortejamento correto, todos consideram a aerovia do Zulu 10, como vai voar direto após meio da trip, aí não vai detectar, já vai detectar ao Zulu 16 e seguir conforme. Num ponto a meia dúvida, sempre com pronto, posicionado. Portaria contra o pronto, voo no 93, tem que ter informação. Estou ciente, mas tem posição, estou com tráfego da total, que vai me saltar que vai cruzar a retaguarda, Xanel. Solo 35217, livrou via Delta. Bem-vindo, Alfa, reporte da Juliette. Alfa, cruzarei a Juliette, 5217. Tráfego Delta, torre 10295, vou pouso. A Lima está em ponte com Alfa, Vitor e Juliette na frequência do controle de Salvador. Copia Alfa, Vitor e Juliette. É. Entrou aí uma voz e sumiu, não falou mais nada não. Gente, graças pela cooperação, chama Recife, 260-1288, Kilo Serra Lima, bom voo. 260-1288, grato, meu amor. Ouça Euron no 345, desça para 2000 pés, ajuste 1020, está livre no S. Sua direita não interfere no seu pouso. Ingresso em remota 2, 5217. Total 9911, está pronto para o táxi. 3 a bordo, 3 de autonomia, alterna Natal, total 9911. Em total, aprovado o táxi, observando a TR crescendo na Juliette, após o tráfego, prossiga em Índia e Alfa, até o ponto de saída 10, 18.95. Quando lá, ajustado 1020. Ajusta 1020. Após o trip, ponto de espera chama 11895. Onde? After clear to line up and wait, runway 10. Índia, fique atento à história de turbulência do web, está livre a decolagem da 17, o vento é 1.50 graus, 1.09. O Mike Delta alongue um pouco mais a perna do vento, do circuito não padrão, da 1.7 e aguarde para girar a base. O nome do Xané, assim que o total cruzar a cauda, e livrar o eixo do push, e está autorizado, chame táxi. Após a som no alto 35, direita 1219, vai livrar. Delta, tá livre o pouso na 1-7, o vento é 1-5-0 graus, 1-0-9. Livre o pouso, passado e secado, mais tempo Delta. Gente. 5-8-2-6, levou. Segundo 2-6, bem-vindo. Prossiga via Alfa em aporte do Juliette. Alfa, 3-10, vem. 5-8. Clear for takeoff, runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Índia 1010, Corredor Xé, reporta fora da barra. Reportaram fora da barra, senhora, Fox Índia. O Eco Fox Índia, confirme o estimado de ingresso na terminal Ilhéus e um pouso em Porto Seguro. Vai ingressar na terminal Ilhéus em mais 40 minutos de voo, pouso em Porto Seguro em mais 2 horas. Certo. American 980, Airborne at 37, contact departure on 120, decimal 8, good day, sir. Departure American 980 out of 2000 for 330. American 980, radio contact departure, climb to level 330, pick departure. 330, American 980. Delta, no solo aos 38, libere à direita e taxi para o pátio 4 e ao estacionar frequência livre, Delta. Pássaro. 223, passarelo, remoto no pátio autorizado, 23 km. Chame para o pátio. Seguinte, mantenha-se a Juliette, porta prevista ao 02, aguardando o chamamento ao táxi de grau. Paulo Salvador, bom dia, 4299 da Azul, seguinte da Juliette. Quando possível, nível 360 para Campinas. Cliente, 1 minuto, 360 já aprovado, seguida da Elche. Na sua escuta. Patango Alfa, Vitor Juliette. Aeronave 345, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso. O ajuste é no 020. Papatanguá com Fox Índia. Proceda, Carlos. Poderia tentar uma ponte com o Papatango Alfa, Vitor Juliette? Alfa, Alfa, Juliette, na escuta, Leste, Fox Índia. Alfa, até ponto de espera da 10, ponto de espera 2.952, 1020, ajuste no voo. 118.93. Alfa, Salvador, está 3663, está 102, Juliette, 300 para Guarulhos, está pronto para corte. Número 2, só 1 minuto, 363. Fluida Dael, 363, pode ir, já chegou lá na Dael. Minha Dael, letra, abrir. Afino. Obrigado. Pede 5.26, ingresso a Júlio, portão 2. Anota, portão. 99 Azul, cópia. 4299, troca a cópia. Autorizado Campinas, 360, rota com o plano, vídeo aqui pelo nome, para você o Lula, decola no zero com a direita. Perfil da El, Leida, após, Leida, voa bridge, é um processo de aerolia. 5125, quadril transporte, controle 120.8. Autorizado Campinas, 360, conforme rota do plano de voo, Lula 10, bridge, Lula com o meia, decola, tá no zero, curva direita. Da El, Leida, bridge, transponder, 5125, controle 120.8. Passo 299 da Z. Faltam 3, chama o condição de funcionário. Ué. Para o Pátio 2223, 43 de bordo, 3 horas e 50, retorno para o Salvador. Aprovado o Pátio Alfa Saredo, Indy Alfa 18.95 com espera com a torre, até o ponto de espera 1020 na Juiz de Mogô. Obrigado. Indy Alfa 5803. 1895 a frequência da torre. Ok, 5895, obrigado. 3663, estou confirmando, nível aprovado no sistema 340. O senhor aceita que eu corra em 38? 034. 240 Guarulhos, aprovado, conta conforme o plano, vídeo, episódio no meio, travotão no loop, livre e conforme. Decola no zero, curva direita, prefeita da El, Leda, após Leda, Boa Brite, antecepta aerovia e segue conforme. 5124 transponder, controle 120.8. Usada para Guarulhos, nível 340, direto Trive, apesou na meia brava de Azulão, direto Trive, direto Posto, decola da décima curva direita, saída da El, Leda, após Leda Trive, conforme o plano. 208, transporte 5124, estrada 3663. Léo, tem portão, chega o controle, fixe plano. Terminal e Léo, chamo mesmo na frequência 1201, é a frequência livre, grato pela coordenação. Total 9911, contato radar 310, sai da MOMO. Não chega da MOMO, não sai da MOMO total. Alguma esquerda, no perfil da MOMO, subida MOMO, vista, após sair com ponto. Ficou 144 transponder, controle 120.8, 6225. Canal 80, com Recife 12685 e 12545. Unido, aproveita no zero, pode formosa, 5144, 4108. Afirmativo, 01 no portão, sem controle posicional. Não, pode estar, não, pode. Passaria 2223, após o Airbus 318 da Oceania iniciar a rolar, está autorizado a alinhar e manter a 1-0. Fabiano 345, no som 1143, táxi para o pátio militar, ao estacionar a frequência livre. Né, 6219, decolagem autorizada da 10, o vento é 130 graus, 10 nosso. Decolado aos 4-5, chame o controle em 120 decimal 8. Oceania 6219, se recebe a torre, sua decolagem foi aos 4-5, chame o controle 120.8. Aprovado, decola no SED direita, Xé 0177, transponder, controle 120.8. 2000 Leda. 360, 2000 Leda. C Papa Oscar, pelo B. Então, 3859, assina a identificação, chegada a bordo, desça para 4 mil pés do ajuste 1020. Sareto 2223, decolagem autorizada, da 1-0. O vento é 1-30 graus, 1-0 nós. Salvador, bom dia, Chanel 3, 2, 3, 0, repito. Firmando 3, 2, Chanel. Firma. 3, 5, 0. 3, 7. 3, 7. Sim, vou na concentração 3, 7, só um minuto. Cuidado em pés, decolando no 7, no axé, 01 no meio, transponder, controle 120.8. Muito bom dia, passageiro 2223, no perfil da Arbor, cruzando 1300. Passageiro 2223, contato radar, 260, sai da Arbor. Sai da Arbor. Vai no teste de colagem, 1020, mais justo e bom voo. Copia. Copia. Salvador Recife 370, rota turista QT8, decolo no zero, curva esquerda, subida Pucajão, transição Caju, 5146, transponda, controle 20.8. 370, Recife 258, 50 metros, curva esquerda, pouco mais duas, 5146208, chama na 20.8. Chama com o ponto de posição 9-10. Segue, o azul, estou chamando, 499, chama o push. Afirma na 3. Autorizado, tem taxa. Autorizado, puxa, funcionamento, 4299. Tem outro track, chama o push. É o 35437, na remota 103. Autorizado, trip, puxa, funcionamento, sem taxa. Tem, por exemplo, para chegar aqui no momento, para dar 5433. Qual o horário do plano? 22. Quem quer, não posso sonar no meu sistema para conquista. Assim que eu mesmo entrar aqui no sistema, já chamo novamente a autorização. Ok, então logo que estiver na copia. Conquista já pode, em 200, a 200, que é para o repetitivo, já pode programar subir da bom. Solo Salvador, voo no 96, para o posto de questionamento no 56. O 1923, sim. Aguardo, estou com dois aeronaves, uma nave da Trip, depois já finalizando, e vai passar essa guarda, que é o próximo setor. Beleza, então vou aguardar com o 1923. Salvador, bom dia, gol na 605, daqui, localização Galeão.